Chegamos ao cabelo da barbárie, entre as duas casas iluminadas. Chegamos ao princípio do nariz, dentro da boca da Escócia. Desliga a luz. Da cá.